Jesus nos ensinou muito a respeito de tomar a cruz. Nós estamos estudando nesses dias sobre a vida no Espírito, e nós dissemos para os irmãos que o primeiro princípio da vida no Espírito é andar em fé. Já que o primeiro pecado foi incredulidade, então agora o caminho inverso é andar em fé. Nós vimos também que o primeiro pecado envolveu independência de Deus. O homem comeu da árvore do conhecimento, tornou-se independente, um ser da alma, egocêntrico. E agora o caminho inverso é negar o ego, é colocar a alma de volta na posição que Deus tem para ela. Por isso, andar no Espírito implica em andar pela cruz. Dica: andar no Espírito envolve dois princípios: andar em fé e andar pela cruz. Foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então o padrão do cristianismo é: você precisa de negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz e depois seguir a Jesus. Então, hoje, se nós queremos seguir o Senhor, e o que é seguir o Senhor? Não é ouvir a voz dele no nosso espírito e obedecer? Onde é que Cristo habita hoje, irmãos? No nosso espírito. Como é que nós seguimos a Jesus hoje? Seguindo a voz de Deus no nosso espírito. Nós não seguimos a Jesus hoje seguindo homens. Nós seguimos o Espírito dentro de nós. E Deus nos deixou também a palavra escrita como uma confirmação para que você não tenha dúvida e às vezes confundir a voz de Deus com outras vozes. Mas você sempre vai ouvir a voz do Espírito dentro de você. Deus quer que você chegue ao fim de você mesmo. Mas isso só é possível quando você entende o quanto o ego é terrível. O quanto o ego agride a Deus. Enquanto você não entende o tanto que o orgulho, o ego, é algo pavoroso, você não consegue servir a Deus apropriadamente. Portanto, Deus tem um trabalho de demolir antes de poder edificar algo na sua vida. Firme, forte, sólido, alicerçado. Deus tem que revelar para você o seu ego, o seu eu. Você tem que se ver na luz de Deus. Qual que é o grande problema das pessoas? Muitos evangélicos, inclusive, eles não se enxergam, não se veem. Não se conhecer é algo grave. Mas quando eu falo se conhecer aqui, não estou dizendo que você deve apelar para estratégias de auto-introspecção, avaliação, autoconhecimento, não. Deus tem duas maneiras de mostrar o nosso ego, o nosso eu. Pode anotar aí, se não tiver na sua apostila. Eu penso que está. A primeira maneira é a revelação. Você pensa que a revelação é só da palavra? Não, a luz de Deus nos mostra todas as coisas. A palavra do Senhor diz que na sua luz nós vemos até a própria luz. Por quê? A luz é trevas na presença da luz de Deus. Portanto, quando você vai na luz de Deus, os seus olhos podem ser abertos e você pode ter entendimento, revelação do que é o seu eu, o seu ego. Isso é na luz de Deus, às vezes orando. Na oração o Espírito mostra para você sua mesquinhez, sua atitude orgulhosa, arrogante, se achar melhor do que os outros, se achar mais justo do que os outros. Não é verdade? A luz de Deus faz isso. Agora, nós às vezes resistimos a enxergar na luz de Deus. Alguns porque não oram como deveriam, não se humilham como poderiam. Deus se vê sem espaço para revelar algo a ele. Deus é obrigado então a usar de uma segunda estratégia, que é a segunda maneira. Deus usa do vexame. Vexame é disciplina de Deus, mas também é bênção. Não é do interesse de Deus expor você ao vexame, porque ele tem algum prazer sádico nisso, não é nada disso. Assim como o pai não tem prazer disciplinar o seu filho, Deus quer apenas mostrar a realidade do seu ego. E Deus faz isso expondo, mostrando o que está lá dentro. Você não percebia, até a hora que Deus coloca na luz. Não é verdade? Pode observar como toda a disciplina de Deus começa com a exposição do pecado. O Senhor falou para Davi: o que você fez é escondidas, vou fazer com você agora nos telhados, em plena luz do sol, meio-dia. Deus expõe, Deus nos expõe, Deus expõe o nosso orgulho, Deus expõe a nossa vaidade, e às vezes ele o faz aos olhos de todos. Quando isso acontecer com você, fique em paz, É Deus te mostrando para que você possa renunciar. Deus já conhece você. Deus já sabe o que está dentro de você. É você mesmo que não sabe. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. O que a palavra de Deus diz? Deus cria situações, querido, para expor o que está lá dentro. Olha o que diz. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha aí. O Senhor, por 40 anos, guiou eles no deserto. Para quê? Para provar, para humilhar, mas para que mais? Para saber o que estava no coração deles. Agora, Deus não sabe? Deus sabe tudo, irmãos. Quem não sabe somos nós. O problema é que Deus não pode agir enquanto você mesmo não sabe, porque você fica iludido. Você fica achando que você é bom quando não é. Você fica achando que você é dependente quando você não é. Entendeu? Você fica achando que você é alguém que não tem inveja quando você tem. Porque é difícil encontrar pessoas que assumem certas atitudes e posturas. É ou não é, meus irmãos? É difícil. Deus precisa dispor. Por isso você precisa de pistas. A vantagem do ensino é esse. Pistas. Você conversa com a pessoa, ela fala eu, o tempo inteiro, tudo é eu. Você conta seu testemunho, o Júlio chega falando, irmão, foi precioso demais, Deus operou e eu recebi o entendimento, a pessoa já fala, pois é, eu também. Eu estava também orando um tempo atrás, Deus falou comigo. Não tem ninguém que tá falando dela, mas ela sempre puxa o assunto para ela, a experiência dela, ela. Ela não enxerga, ela não faz por mal, é porque ela não se vê. Deus vai ter que mostrar para ela o tanto que o eu dela está no centro. O tanto que ela é do ego. Entendeu o que eu estou dizendo? A pessoa não percebe, às vezes, o tanto que ela faz para receber em troca. Como a vida dela é uma troca com os outros o tempo inteiro. E o pecado do ego, então? Como é difícil de perceber? Como é difícil de perceber o orgulho? Fala para a pessoa, irmão, isso é orgulho. Ela fala, que é isso? Que é isso? Deus já tratou comigo isso. Se tivesse tratado, saberia que você tem. Sabe qual a diferença de quem foi tratado e quem não foi? Quem diz que foi tratado, né, não assume que tem, é porque não foi. Quem foi tratado, ele se enxerga. E ele sabe que se ele der a chance, se levanta. Ele sabe que o ego não desaparece. Ele sabe. Essa é a grande diferença em quem foi tratado e quem não foi. Quem foi tratado tem um espelho na frente dele. Pessoas que facilmente apontam o dedo para o outro. Ego. Porque ela se acha maravilhosa, mas ela não se enxerga. Não se enxerga. Por isso quem não se enxerga, facilmente joga pedra. Quem não se enxerga, não perdoa. Eu perdoar ele? Não. O que é isso? Olha o que ele fez comigo. Claro, logo eu. Alguém tão importante quanto eu. Como é que ele ousou ofender logo eu? Eu sou o suprassumo do píncaro da glória. Como é que ele ofende a mim? Não perdoa, não. Vai ter que ser punido. Deus pesa a mão. O Senhor pesa a mão. Aí ele parece espiritual, mas é ego. É o ego que impede você de perdoar. Porque você se acha melhor, porque não se enxerga. Agora, quem se enxerga, perdoa o outro rápido. Porque ele fala assim, bom, ele fez algo de errado comigo, mas quem sou eu para cobrar dele santidade perfeita? Não é? Outra coisa, ele errou comigo, mas quem sou eu de tão importante assim que ele não possa ter errado comigo? Então, eu perdoo. Quem se enxerga, dá segunda chance, aceita a reparação. Quem não se enxerga, você só erra uma vez com ele, nunca mais. Não tem segunda chance com ele, porque ele é ele, é o fulano, é o beltrano. Nós vivemos hoje um cristianismo de superstar, de gente muito importante, que se acha um direito de cobrar, de punir, diminuir, de humilhar. Por quê? Porque não se enxerga. Deus vai ter que expor o vexame. Deus expõe ao vexame. Deus já tem feito isso tantas vezes. Me lembro uma vez, e logo no começo, como pastor, fui ordenado muito novinho, 22 anos de idade, e o pastor, eu era pastor auxiliar, o pastor antes de viajar, ele havia convidado um certo irmão da igreja para pregar no culto, só que ele esqueceu, e ele pegou, falou comigo também, falou, vou viajar, domingo você dirige louvor, prega, já emenda com louvor a pregação e dirige para mim, e eu, foi o que eu fiz, cheguei domingo, estou dirigindo louvor, enquanto dirigi louvor, esse irmão que havia sido convidado, primeiro, subiu lá para cima. Não era costume nosso usar terno, nem gravata, nada disso. Muito simples, nosso culto, nossa reunião. Mas ele chegou na reunião de terno e gravata e tudo que tinha direito. E ele subiu lá para cima e ficou lá em cima com a Bíblia no peito. Porque é uma maneira bonita de ficar. E eu estou dirigindo louvor, o irmão está lá atrás e o povo está vendo. Todo mundo está esperando que eu passar para ele a palavra. E eu tenho uma tendência à lerdeza muito grande. E eu terminei o louvor, larguei o meu violão do lado, já peguei a Bíblia e já emendei. E não vi o irmão atrás de mim. E eu estou vendo o povo inquieto no banco. Eu pensei, deve ser unção. E fiquei mais empolgado ainda. Daqui a pouco eu olho para trás e eu vejo o irmão. E o irmão descendo lá de cima, saindo pela porta. Eu pensei, o que será que o irmão estava fazendo aqui em cima? Nem me ocorreu. Quando acabou a reunião, fiquei sabendo que tinha deputado presente, tinha gente importante presente, que ele havia convidado especialmente para ouvi-lo naquele dia. E acabaram me ouvindo, tadinhos. Não posso fazer nada. Cada um tem o que merece. E quando acabou a reunião, o irmão nunca foi tão humilhado na minha vida, nunca mais volto nessa igreja. Como que pode me humilhar desse jeito? Você sabe de uma coisa? Deus queria expô-lo. Mas sabe que nem assim ele enxergou? Aí Deus teve que arquitetar uma situação mais nítida para ele ver se ele enxergava. Dar uma polida no espelho para ver se ele se via. Para enxergar o tanto que o orgulho e a vaidade estavam lá. O tanto que ele se achava importante. Nunca convidei ninguém para ir me ouvir pregar. Acho isso de um mau gosto sem tamanho. Não combina. Não combina. Mas ele fez, porque ele se achava importante. E como é que alguém pode me humilhar? Presta atenção, ninguém humilha ninguém. Você reparou isso? Nem Deus te humilha. Você é que tem que se humilhar diante de Deus. Diz Tiago, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É você que se humilha. Por quê? Deus pode chegar no Júlio aqui e falar, Júlio, humilha. E o Júlio não humilha. E Deus fala, vai humilhar, eu vou te colocar no chão. E ele está no chão e fala, não humilho. Deus pisa na goela dele e ele fala, eu não humilho. É ou não é? Aí Deus fala, vou te matar, seu pó. Ele chega no inferno e diz, mas eu não humilho. É ou não é? É igual aquela mãe que está com o menino no carrinho no supermercado. E o menino está gritando, gritando. E ela fala, menino, cala a boca. Menino, cala a boca. Por fim, ela fala, se eu não calar, vou bater em você. Aí ele, no carrinho, ele fala, eu estou calado, por dentro eu estou gritando. Em outras palavras, ninguém tem domínio sobre a minha vontade. Eu posso até, por causa da sua opressão, da sua violência, ficar calado. Mas por dentro, eu estou com a cabeça erguida. Só que Deus só olha por dentro. Entendeu? Por isso, não tem como o Espírito conduzir você até que ele vença você. Como é que o Espírito vai conduzir você se você quer ir para um lado e ele quer ir para o outro? O Espírito não puxa, o Espírito não força. Como eu disse, ele é um gentleman, ele é suave, ele não responde pergunta que não foi feita, ele não te leva para onde você não quer ir. Se ele te propõe para um caminho e você quer ir para outro, você vai para onde você quer. Deus não força, Deus não puxa. Isso é da natureza de Deus. Nós não, nós puxamos, forçamos, mas Deus não força. Nada forçado funciona, no final das contas, o que vai prevalecer é o que é. Então o Espírito fala, esse é o caminho da vitória, mas o Júlio quer ir para lá, e ele pega e vai, e leva o Espírito junto, mas ele não está andando no Espírito, está andando nele mesmo. Qual que é a única maneira de andar no Espírito? Ele vai ter que negar a si mesmo e fazer a vontade do Espírito. Entendeu? Ele anda com o Espírito, não é o Espírito que anda com ele. Ele vai ter que negar a si mesmo. Mas para isso, o Espírito vai ter que subjugá-lo. Vai ter que vencê-lo. Você sabe, existe uma guerra entre nós e o Espírito. Eu sei que parece estranho. Você está acostumado a pensar em batalha espiritual entre você e o diabo. Mas talvez você nunca ouviu que tem uma batalha entre você e Deus. Mas tem. O Espírito está militando entre você contra o seu ego. Porque o seu ego é a expressão da sua carne. Por isso, o Espírito milita contra a carne. Em outras palavras, o Espírito luta contra o ego. E quem é o ego? É o eu, é você mesmo. Você está em guerra com o Espírito. Você tem que perder. Porque perder para o Espírito é vitória. Ganhar do Espírito é derrota. É como Jacó. A Bíblia fala que Jacó no Val de Jabó, que está lá lutando com Deus. Está lutando com Deus, lutando com Deus. O que ele está lutando com Deus? Ele quer ser mudado, ele quer ser transformado. Ele está lutando com Deus. Numa certa altura da luta, diz a Bíblia, vendo o anjo que não podia contra ele, do jeito que ele queria, tocou na articulação da coxa, que é um lugar que deve doer muito. Jacó ficou desconjuntado. Imagina, se destroncar um dedo dói, destroncar uma coxa, não consegue nem mexer. E Jacó ficou lá caído no chão, desconjuntado. E o anjo pergunta para ele, como é que é o seu nome? Ele fala, meu nome é Jacó. Aí o anjo fala o que para ele? Você vai chamar agora Israel. Por que Israel? Porque você lutou com Deus e ganhou. E Jacó está no chão. Eu ganhei. Ah, ganhou. Você ganhou. Porque você ganha quando você perde. Você ganhou de Deus a vida inteira. Fez o que você queria. Mas agora você não vai mais onde você quer. Mas outros te conduzirão pela mão, diz a Bíblia. Então agora, Deus ganhou de você. Uma vez que Deus ganha, aí você se torna o príncipe, o que lutou com Deus e venceu. Venceu quem? O diabo. Quem é que vence o diabo? Quem perde para Deus. Mas como é que é essa coisa de perder para Deus? Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Talvez você não pense que existe uma demanda dentro de você, mas há. 2 Coríntios 2, 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em... Eu gosto muito da tradução na linguagem de hoje, que diz assim: graças, porém, a Deus, que nos conduz como cativos no desfile triunfal de Cristo. Não tem nada a ver com o que você está lendo aí, né? Você lê, você não entende o que é triunfo. Você pensa que você é que está vencendo. Mas você está dizendo, é graças a Deus que Cristo venceu você. E está trazendo você agora como cativo na entrada triunfal dele. Só que ser cativo de Cristo é ser livre. Entendeu? Ser livre de Cristo é ser escravo do diabo. De maneira que não há ninguém livre. Ou você é escravo do diabo, ou você é cativo de Cristo. Eu quero ser cativo de Cristo. Essa é a liberdade. Graça. O que é a entrada triunfal? O general romano, quando ele vencia uma batalha, ele voltava para Roma. E lá colocava então uma biga com cavalo branco, ele entrava vestido, paramentado com as suas medalhas, e atrás dele vinha o seu séquito, era o seu cortejo triunfal, que eram o que? Os reis e generais que ele havia conquistado. Entrava com ele em Roma, ele lá em cima e os outros atrás. Presta atenção, o Senhor vai voltar também. Quando ele voltar, ele vem vencendo e para vencer. Ele é o general montado no cavalo branco, na coxa escrito, fiel e verdadeiro. E quando ele chegar aqui, diz a Bíblia, vai vir uma multidão atrás dele. Quem é que vem atrás dele? Aquele sobre quem ele triunfou, ele venceu. Ele venceu sobre mim. Ele subjugou minha vontade, ele subjugou meu ego. Ele subjugou os meus próprios sonhos, subjugou meus próprios interesses, ele subjugou minhas emoções, meus melindres, ele subjugou tudo, colocou debaixo do seu governo, e eu agora estou seguindo dizendo, ele é o Senhor, ele é o dono da minha vida. Eu faço parte do cortejo triunfal dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque houve uma batalha entre você e Deus. Como Jacó lutou com Deus, você luta também. Pastor, em que circunstância? Em muitas circunstâncias. O Senhor fala, Júlio, perdoa a sua esposa, é só uma ilustração, e ele fala, não perdoa, e Deus fala, perdoa, e ele fala, não perdoa, o Senhor sabe que eu estou certo, o Senhor sabe que ela está errada, ela aprontou comigo, ela fez o que é errado comigo, o Senhor sabe, eu estou certo nessa história, e Deus fala, perdoa. Ele está na demanda com Deus, está ou não está? Ele não está na luta com Deus? Se ele vencer a Deus e não perdoar, ele perde para o diabo. Mas se ele abaixar a cabeça e se humilhar e dizer, Senhor, faz conforme a tua vontade. Mas ele faz isso suando sangue. Aí o diabo fala, não vale, você tem que fazer isso com alegria. Lembra de Jesus no Getsêmane? Suando sangue, ele falou, não faça o que eu quero, faz o que o Senhor quer. Porque querer perdoar, eu não quero perdoar aquela miserável mesmo. Mas o Senhor quer, então eu perdoo. Suando sangue, essa é a luta. Entendeu o que eu estou dizendo? Quanta gente está perdendo para Deus, Deus fala, perdoa. Não perdoa. Perdoa. Ou quando Deus fala, dá-me. Essa é a luta mais difícil, é essa, né? Aquela poupança, Júlio. Dá-me. Não, senhor, aquela poupança eu não posso. O senhor sabe que lá é formatura do meu filho, faculdade dele. Estou juntando, tem 25 anos. Só dá-me, eu quero a tua poupança. Senhor, isso é do diabo. Isso não é voz de Deus, coisa nenhuma. Eu estava desconfiado. Estou te enxergando, Satanás. Pode sair de perto de mim. Não, o senhor fala, sou eu, filho. Dá-me. Não tem nada que ele faz que resolve o problema. Deus não desiste dele. Sabe o que é bom de Deus? Deus não desiste. É bênção Deus não desistir? Tem muita coisa que você pensa que é bênção, e na hora H você fala, ah, podia mudar, né? Mas Deus não muda de ideia, não muda de opinião. Deus é o mesmo. Deus não desiste. Uma vez que ele tem uma opinião, ele não muda de ideia. Uma vez que ele tem um parecer, ele não muda de parecer. Ele é o mesmo. Ele não muda. Glória a Deus. Aí Deus fala, dá-me a poupança. E ele fica nessa luta com Deus aí, ó, meses. Se ele perder para Deus, entregar a poupança, ele vence. Mas se ele ganhar de Deus e não entregar, ele perde. Perde tudo o que ele poderia ter tido e não vai ter. Vai ter só a poupança. Entendeu o que eu estou dizendo? Poderia citar aqui dezenas de situações que está lutando com Deus. Deus fala, vai para o ministério. Você fala, não, tudo menos que isso. Não, eu posso ir para o ministério sem precisar de tempo integral, sem precisar de largar meu trabalho, largar meu salário. Deus fala, larga tudo, larga o arado, larga tudo que está na sua mão, vem e me segue. Você fala, não, não é de Deus isso, acho que não é sensato, não é prudente, não é por aí. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais não sei o quê, não sei mais lá, lá, lá. E você começa com um monte de conversa. O problema é isso aí, é que ninguém pode te ajudar, querido. Porque quando o diabo vem contra você, Deus pode ser o seu advogado e a sua bandeira. Mas enquanto sua luta é você e Deus, quem que pode ser seu advogado? Você está com um problema. Ou você resolve ou resolve, você não tem saída. Deixe-se vencer, faça parte do cortejo triunfal do Cordeiro. Eu estou entre aqueles que foi vencido. Eu fui vencido. Eu fui subjugado. Eu fui subjugado. Nas áreas da minha vida eu fui subjugado. Deus tem subjugado uma após outra. Uma após outra. Amém? Isso é negar a si mesmo. Isso é a cruz. É ser vencido por Ele. Isso é a cruz. É mesmo suando sangue dizer, Senhor, é o que o Senhor quer? Eu vou. Mesmo que o gosto é de fel, eu vou tomar. Não vou descer de lá. Porque eu sei que é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. É o que ele quer? É. E às vezes o que ele quer vai implicar em rejeição. Para Maria ele falou, você vai ser a mãe do Salvador. A virgem vai conceber. E Maria fala, Senhor, mas vai ficar, vai pegar mal na vizinhança, vão dizer que eu adulterei, estou dizendo que isso aí é de Deus, mas não é nada, eu sou safada. Senhor, eu posso ser até apedrejada como adúltera. Como é que eu apareço grávida? Nunca aconteceu mulher virgem ficar grávida, nem antes, nem depois, né? Foi a única. Então, se tiver algum na sua igreja, você pode jogar pedra mesmo. Né? Mas Maria era. Você faz ideia da luta para Maria? Você acha que foi fácil para Maria? Maria foi a mulher de Deus, irmãos. Crente não fala muito de Maria, mas Maria é modelo para as irmãs. Olha, olha a luta que deve ter sido para ela. E depois para José. José teve que crer que o negócio era de Deus mesmo. É de Deus, José. Esse não é outro, não é Deus, bom. Tem homem que nem anjo aparecendo, ele não vai sair e fala, não, esse anjo maligno. Foi fácil para Maria? Não, irmãos. Tem que negar a si mesmo. Ninguém pode servir a Deus sem negar a si mesmo. Às vezes Deus faz as coisas no contrário da lógica natural. Todo mundo espera que você tem que ser pobre e Deus te dá dinheiro. Você fala, vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou jogar fora? Mas Deus te deu. Todo mundo fala, é rico, safado. Deus deu, eu sou opróbrio. Deus manda você sair de onde você está, aí todo mundo fala, dividiu, carnal, tem que obedecer, Deus falou, vai ficar a vida inteira sem poder se defender, você é criminoso aos olhos dele, é a cruz, o crucificado está sempre ao lado de dois ladrões, entendeu o que eu estou dizendo? Teve uma vez que eu saí, Deus mandou sair, todos me condenaram, ao lado de outros que de fato haviam dividido, eu não dividi nada. Mas quem vai para a cruz sempre fica ao lado dos criminosos, não fica ao lado dos santos. Se você está querendo ficar ao lado dos maravilhosos, escolheu o caminho errado, querido. O caminho de Cristo é para ficar, para ser contado entre os transgressores. Você vai ser contado entre os transgressores. Todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, você vai ser contado entre eles. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Negar a si mesmo. Acompanhe aí na sua. Volta lá para Mateus. Jesus disse que nós temos que... Mateus 16... que nós temos que fazer duas coisas. Temos que negar a nós mesmos e tomar a cruz. Negar a nós mesmos. O que é negar a si mesmo? Existem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você Porque às vezes pode ter um conceito equivocado que é negar a si mesmo e tomar a cruz. Primeiro, negar a si mesmo não é completa anulação da vontade. Não significa que você não tem vontade mais. Significa o seguinte: é não mais a minha vontade, Senhor, mas a tua. A minha vontade mesmo é de ficar aqui deitado na cama, nessa cobertinha quente. Mas o Senhor mandou eu orar? Eu vou orar. A minha vontade mesmo, Senhor, é encarar essa picanha aqui e detonar ela. Mas o Senhor mandou jejuar? Eu vou jejuar. Então, não é anular a sua vontade e dizer que ela não existe. É você renunciar a ela quando ela for contrária à vontade de Deus. Segunda coisa, negar a si mesmo também não é tornar-se um alienado, enfiar a cabeça no buraco e dizer: não vejo mais nada, não participo desse mundo. Não é verdade. Negar a si mesmo é saber e ainda assim renunciar. Terceiro, negar a si mesmo não é ascetismo. O que é ascetismo? É infligir sofrimento no corpo com o intuito de agradar a Deus. Ao negar a si mesmo, você não tem que sofrer fisicamente. O negar a si mesmo não resulta numa vida de dor. Isso não se parece com Jesus. Jesus se alegrava, Jesus ia em festa, Jesus bebia vinho, ao contrário dos crentes de hoje. Jesus festejava. Mas ele viveu uma vida de cruz. Por quê? Porque ele negou a si mesmo e fez a vontade do Pai. Isso é importante. Negar a si mesmo também não é perder o desejo. Ah, não tenho desejo mais nada, virou budismo. Não, você pode continuar tendo os seus sonhos, os seus desejos, mas quando o seu desejo não bate com o desejo de Deus, você renuncia a ele. E tem desejos que são válidos, que Deus não espera que você perca, como o desejo de casar, de ter filho, desejo de servir, desejo de ganhar almas, desejo de prosperar, desejo de avançar, desejo de ser santo. Entende? Você não precisa negar desejos que são puros diante de Deus. Negar a si mesmo é renunciar ao domínio, ao controle da própria vida. É verdade que às vezes negar a si mesmo vai implicar em tudo isso. Uma aparente perda do desejo, uma aparente perda da vontade e até num certo sofrimento. Vai implicar às vezes, mas não necessariamente. Nós somos chamados para negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. O caminho para nós hoje é o caminho da cruz. O caminho da vida no Espírito é negar o eu. O Espírito Santo não pode conduzir você, a menos que você diga: não a minha vontade, mas a tua. Enquanto você não diz isso, o Espírito não pode conduzir, porque ele é gentil, ele não força, ele não arrebenta a porta, mas ele te convida: vem andar comigo. Quantos querem andar com o Senhor? Feche seus olhos por um instante. Fala para o Senhor isso.